Câmera 314, chame Centro Recife, coordene uma proa, frequência 12685. 65, 6314. 1869 autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportará, boa noite, senhor. Salvador, gol 620, passando 1500, boa tarde. 620, boa tarde, contato radar, gol 370. 370, 620. Voo 4206, desça para 2 mil pés, número 2, autorizado ILS, 1093. Estamos com o localizador, boa noite, Senado. Quero decolar pista 0, 1 8 0 graus, 8 9. boa tarde, boa noite, relógio. Boa noite, relógio, boa tarde. Informe quando baixada e travada. Vento sul com 8 nós. Gente, boa noite, relógio. 9 está baixado e travado. Gente, agora pista livre. 685. 2085, liga 2A. Pouso autorizado, pistão na zero. Repouso, amigo, vento de estrela. Sul com 8. Graças. 1969, decolou 44, gol 1969, decolou 44, chame 120, tomou 8, mano. 208, mano, bom dia, 1969. Controle Salvador, boa noite, bom dia, gol 1969, Dael, passa 1400, zona 1969. 1969, contato radar, suba ao 360, direto Leda. Direto Leda, 1969 ao 360. Gol 9696, solos 46, direita 1219. 2219. Vou passar aqui 3217, posso esperar do 0. 4306, torre 1895. 1895, 4206. Ricardinho, tá de folga? Azul 4206, muito boa tarde. O ajuste no 0 no 3. Cheque trem livre, pouso no 0. Vento 200 graus, 099. Tráfico já avistado. Muito boa tarde, baixado e travado. Livre pouso, 4206. 3217, visual com Embraer da Azul na curtíssima da 10. Ah, viu, 3217. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após ali manter 10, 3217. China 6210, descend 2000 feet, Mario arrival, QNH 1013. Without restriction. Azul 4206, seu solo agora 50, libere a direita, Foxtrot, chame o solo 1211. Então, 3217, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 089. Livre decolagem 10, tá? 3, 1, 7. 2, 1, 7, perdão. Zona 45, alinha e mantém cabeceira 10. A 3207, decolado agora 52, controle e 120, decimal 8, bom voo. 208, muito boa tarde, tá? 3217. Controle Salvador, muito boa tarde, tá? 3207, decolado, perfil da EL, nossa escuta. 3217, contato radar, sobe o 360, direto Leda. Direto Leda, 3217. 3145, vento 180 graus, 099, livre decolagem da 10. Duna 6210, fly ahead in Duna position, clear LS final approach, report stop channel collision. Fly ahead in Duna position and then call you back when established on the localized course. Runway 10, Ocean 6210. Duna 45, decolado agora 55, controle transfere no 20, decimal 8. Sem restrições, 3190. Quebec aqui, possível. Andrei, eu não quase fico na escuta da torre. A gente mantenha o setor oeste do aeródromo, ascensão 105, reporte pronto para o lançamento. Afirmativo, setor oeste. Sou Salvador, boa tarde, até 3145, decolado na Dael. 3145, contato radar, suba ao 360, direto Leda. 360, Leda, até 3145, obrigado. Confirme. Está acionado 0112. Vai prosseguir para Itacimirim. O hotel X-Ray, reporte farol de Itapuã para troca de frequência com a torre e posterior cruzamento das cabeceiras. 3628, chegada a mar e desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado Itaque. 3217, chame Recife, 1251. 1251, uma boa tarde, tá? 3207. Hotel C, confirma equipamento. Sente. É, ainda não recebo o modo char. Hotel X-Ray, chame a torre 198, decimal 95. 95, graças. O novembro é autorizado no 1500 pés, reporte visual com campo. E aí, prossiga. O hotel senhorita está próximo ao farol de Itapuã para cruzamento. O hotel X-Ray, reporte no farol de Itapuã e aguarda autorização para cruzamento. Tem condição de reportar no setor norte da torre? Então reporta no setor norte da torre e o hotel X-Ray. Informe, temos um Airbus da Oceané a 2 milhas do externo para pouso 90. Plan 3190, da presente, voo Ituna. Plan 3628, da presente, voo Ituna. Gol 1166, da presente voo Ituna em redução para 240 nós. Afirmativo. Vamos ver a nave de aproximação, teremos paraquedismo em Veracruz. Juliette Quebec Kilo, pode prosseguir para vertical, reporte pronto para o lançamento. Tráfico, mantém espera nesse setor e aguarde minha autorização para o cruzamento 2. Após o pouso do Airbus da Oceané, eu vou autorizar o cruzamento do céu. Ciente, direita 360, então pela direita para o hotel, tá ok? Ciente. Ciente. A 95. Parenti, 95. 3190 indicado. Ciente, reduza para 200. Para evitar empate com a aeronave aeromédico que vai pousar à frente. Yes. Oceané 6210, livre pouso no 0, vento 180 graus, 09 nós, cheque trem, ajuste no 0 no 3. Trem baixo, checado, Oceané 6210. Tá 3145, chame Recife 1251. Ciente. Na 6210, informa o helicóptero à sua direita, 500 pés, visual com seu tráfego, não irá interferir no seu pouso. Ciente, Oxa 6210. O hotel Alex Ray é autorizado agora o cruzamento do eixo no 028 no ponto médio da pista. Graças, senhorita. Salvador, Eco, Zulu 90, já visual. Torre 1-8-9-5, bom pulso. 295, graças, trabalho aqui. Efetou o cruzamento do X-ray, graças. Se aproximando para 1-7, já visual. Eco, Zulu 90, reporte na curta, o vento 180 graus, 1-0 nós, o ajuste no 0-3. Contará na curta, o Eco, Zulu 90. Hotel X-Way, chame agora o controle, 120-8, bom voo. 108, graças, boa noite. Controle, é o Papa Romeo, Hotel X-Way. Hotel X-Way, prossiga. Efetou o cruzamento de Salvador, seguindo para estabelecer. Reporte igual com local de pouso. Reportar ao X-Ray. Zona Novembro, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 180 graus, 09 nós. É, livre pouso 17, é Zona Novembro. Certo? Pesado, reporte estabilizado. Camarada estabilizado, 3090. Milhas de Duna, em Duna autorizado LS pro TAN 3628. Autorizado. Autorizado, sem restrições. O gol no 1-66, desça para 2.000 pés, redução para mínima limpa, número 3 na aproximação. reporte estabilizado. Reportará estabilizado, resolvendo. 1166, descendo para 2000 pés. Estabilizado, o TAN 3190. Torre 1895. 2195. No novembro, seu solo agora é o 09, libere a direita ao estacionar sequência livre. A passagem externa, baixada travada, TAN 3190. TAN 3190, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 180 graus 10 nós, ajuste no 03. Livre pouso na 10, 3190. Localizador, TAN 3628. 3628, torre 1895. 1895. Livre lançamento, reporte no término. Torre, Salvador, TAN 3628, estabilizado o localizador. TAN 3628, boa tarde, continue a aproximação, segundo para pouso na 1-0, o ajuste no 0-3. Frente na sua escuta, TAN 3628. Direto Duna, desce 2000, reporte estabilizado, 1013. Decida quando pronto. O gol 1166 da presente está autorizado, ele é? Autorizado. Sim, minha amiga. 212, libere a direita via Foxtrot, chame o solo 1211. Libera na fonte do solo, confirme 1211. Afirmo, 1211. 211, 3190. TAN 3628, cheque treino entre pouso 1-0, vento 190 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pista 10, OTAN 3628, baixou e travou. E da reporte cruzando 3000. Gol 1166, estabilizou na 10. Torre 1895, redução para aproximação. 195, boa. Torre Salvador, muito boa tarde. Vou 1166, final baixado travado da 10. Voo 1166, muito boa tarde, continua aproximação aguardando pista livre, segundo para pouso na 10. A aeronave que o precede é um Airbus da TAM na curtíssima. O ajuste no 03. E vai aguardar livre pouso, 1166, boa. Serena, até a próxima. Hotel, hotel, X-ray, frequência livre. Pisou no ano à direita, a Delta. Voo 1166, livre pouso 10, vento 180 graus e 10 mais. Livre pouso 1166, boa. Tudo bom, reporte fora do solo. Afirmo, reporte fora do solo, Hotel Oscar Zulu, vento em Salvador, 180 graus, 10 nós, o ajuste no 03. Hotel Oscar Zulu, copiou a torre. De um atraso conhecido a reportar, reporte fora do solo, Hotel Oscar Zulu. Voo 1166, seu solo 17, direita, 1211. 211, direita. 1166, boa. Solo Salvador, muito boa noite. 1166, livrou à direita. Solo Salvador, gol 1166. Prossiga. Qual a frequência do solo? 211. Hotel Oscar Zulu, reporte no setor sul da torre. Setor sul da torre, autoriza a proar direto e tapão, cara? Na presente autorizado, então. Na minha escuta, aguardando transferência. A escuta permanente, aguardando transferência do Zulu. Autorizado até o farol do céu. É, já tem livre transferência do controle 1208 até as Casulo, meu voo. Gente, prossiga via litoral, reporte farol da mar. O teu Escazulu vai pousar em Valença? O 645, a sua identificação desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, chegada Bosch. Olha o matão, aguarde. No 4144, ali da zona separada. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Bem parado, vento 180 graus, 099, assistindo 023. Hotel Limatão, a torre prossiga. O Hotel Limatão, reporte fora do solo. Informe, temos um tráfego decolando da 1-0 e um tráfego a 2 milhas do externo. Para pouso na 1-0 também. reporta o setor sul da torre, evitando sobrevoo na base e aproximações com o eixo da 1028. Positivo, é para reportar no setor norte, né? Norte, afirmo, norte da torre, hotel Limatão. Positivo. O hotel Limatão tá visual com a ATR na final da 1-0. Negativo, tá. Gente, eu não estou visual com o senhor ainda. Então, aguarde, mantém, espere e aguarde a autorização para pouso, por gentileza. Já, tô aqui, ó, sobre a cabeça, acabei de fazer o set, tô visual com a ATR. Então vai manter a posição e vai aguardar. Estou visual agora com o seu tráfego, vai manter a posição, fazer espera no setor e aguardar a autorização para o cruzamento. O azul 4144 decolado agora aos 26. Controle transfere 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle azul 4144, passar 800 pés, nosso escuta. 4144, contato radar, subnível 340, direto Leda. Ok, 340, direto Leda, azul 4144. Tóxico Azulu, frequência livre para coordenação, confirme estimado de pouso. Segue a retaguarda do ATR até o farol de Itapona, me escuta aguardando transferência. Positivo, vai na retaguarda do ATR, matando. Aqui, ciente. Passando a final da 10, chama o controle 19 decimal. Correção 120 decimal 8, seguindo viagem do Tonal. 1208, grato. Quatro nove um no solo de 28, direita, 121 no decimal 1 no solo. Trimpe, 54, nove um. Então, 43, passando identificação, desça para 2 mil pés, chegada bons, ajuste no 0 no 3. Salvador, muito boa noite. Papatango, Célio Maçango, está na linha do litoral. Está no momento passando o aeroclube. Vai para Valença, está mantendo 510, linha do litoral. Tenente Hotel Lima Tango, reporte farol da Barra. Tamo na Barra, Tango. Autorizado 869 LA de decolar, vento 180 graus, 10 nós. Meia nove, decola os 33, controle 120, decimal 8. 208. Sr. Salvador, ano 8, 69. Boa tarde, contato radar decolagem do voo 36220, perfil Árvore Elétrica. Perfil da Árvore Elétrica, 360, voo 869. Tanque estimado de pouso. Gente, agora 2034 Zulu, considerando o pouso aos 2044. É para tráfico de conhecimento do controle de setores adjacentes, frequência livre, hotel Lima Tango. O 4144, chame Recife 1251, alternando no 33 decimal 25. Tem que solicitar para onde, dona? Gol 1645, prossiga. Solicita pro Adiduna. Gol no 645, mantenha descida para 2013, autorizada pro Adiduna. Autorizado também a sinal ILS-XRAY-PISTOL-90 de Salvador, reposta estabilizado. 10 para 2000, pro de Duna, 1013, autorizado X-Ray 1010, controle estabilizado, voo número 5. Salvador, voo número 869, autoriza pro de Avon.